deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Você já disse que me quer pra toda a vida, eternidade, quando está distante de mim. Fica louco de saudade. Que a razão do seu viver sou eu. Tá tudo bem, eu acredito. E não tô duvidando disso. Jamais. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Eu também tenho. Esse filme já passou na minha vida. E você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Você já disse que me quer pra toda a vida, eternidade. Quando tá distante de mim, fica louca de saudade. Que a razão do seu viver sou eu. Tá tudo bem, eu acredito. E não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida. E você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer naturalmente.